Saudações! Vocês que estavam sentindo falta do meu diário em áudio, pois bem, cá estou eu nessa segunda-feira, Thiago Vieira, para trazer alguns assuntos que eu elenquei aqui. Bom, primeiro deles, vou fazer um pequeno relato sobre o meu ciclo que já começou. Amanhã eu faço uma semana de ciclo. A princípio tá tudo muito bem, tá tudo tranquilo. Eu tô averiguando todas as minhas taxas, seja de pressão, de glicemia, para ver se não tá rolando nada de errado com essa primeira semana. Aparentemente tá tudo bem. Eu também tenho notado algumas coisas interessantes, como por exemplo, eu tô com muita sede, eu tô com muita fome, e o meu emocional já estava um pouco instável antes mesmo de começar, mas isso tem piorado um pouco. Eu estou tendo que respirar fundo e segurar a onda em alguns momentos, mas a princípio está tudo tranquilo assim. Em uma semana, eu confesso para vocês que eu não tinha me pesado na primeira semana, mas assim, da última vez que eu tinha me pesado, eu estava com aproximadamente 91 quilos, e hoje eu me pesei e eu estou com 94 quilos. Então, em uma semana foram 3 quilos. E, bom, passado essa informação, eu queria comentar um pouco sobre o Mr. Olympia, que aconteceu esse final de semana. A gente teve algumas coisas interessantes, as quais eu gostaria de comentar, mas sempre bem rápido. Na categoria Men's Physique, o Felipe Franco foi o único representante brasileiro na categoria, e ele ficou em 15º. Eu vi muita gente criticando nas redes sociais, nas páginas de Facebook, o cara pelo fato dele ser arrogante, dele ser metido, etc. Particularmente, eu não sou nenhum fã do Felipe Franco. Mas eu tenho que reconhecer que ele fez muito, fez e faz muito pelo nosso esporte, seja colocando ele na mídia, fazendo os vídeos da Forfeit Club, mesmo com essa personalidade dele, que é uma coisa que eu não concordo, mas que faz parte do personagem dele. Então ele ficou em último, deu para ele sentir a pressão. Os fãs dele estão dando como desculpa o fato dele ter participado de 5 campeonatos esse ano. Mas sei lá, todo atleta profissional participa de todos os campeonatos possíveis e a ideia é estar bem em todos eles, então, whatever, né? Independentemente disso, a gente teve uma campeã, que foi a Juliana Malacarne. Ela venceu a categoria Women's Physique e venceu inclusive a Dana Lynn Bailey, que é tipo assim a musa das mulheres, tipo uma galera que quer ter o corpo dela, e ela também é muito bonita de rosto. Foi uma vitória muito importante pro Brasil, porque desbancou a favorita, desbancou uma americana. Então isso foi do caralho. E na categoria principal, no Open, o Phil Heath foi o quatro vezes campeão, né? Já é o quarto título do Mr. Olympia que ele ganha seguido, e calou a boca dos apreciadores do Kai Greene. E eu estou incluso entre eles. Eu sou muito fã do Kai. Inclusive, na minha primeira página, ele está listado como uma das minhas referências dentro do bodybuilding. Embora assim, seja um tipo de físico, o físico do Open, o bodybuilding freak, né, a categoria mais pesada, seja um físico qual eu não quero para mim, mas eu admiro muito o físico e a dedicação dos caras. E o Kai, para mim, é um dos caras que tem a filosofia mais interessante dentro do bodybuild. Esse lance dele ser tipo como se fosse um monge, sabe? Com toda a sua sabedoria, toda a parte psicológica, conexão mente-músculo, ele trabalha muito isso. Tem até uma sequência de vídeos dele treinando com o Jeff Sage, que é enfim, um carinha aí badaladinho na categoria das caras que usam bermudas, e outro cara lá, e ele passa uma série de ensinamentos. Enfim, Kai ficou em segundo, uma pena, mas realmente o físico do Phil esse ano tava detonando, velho. Inclusive, eu vi um comentário muito bacana na página da House Power Pro, que é uma página que eu sigo muito, do Hugo Abá, que é um dos administradores, falando que esse ano ele achou o Phil com a cintura mais larga e com o físico menos rasgado, menos, sabe, denso. Tava mais volumoso, tava maior, mas tava menos denso. E eu também vi uma foto comparativa de todos os anos do Phil, e realmente, se você pegar o primeiro ano e pegar esse ano, ele tava muito mais rasgado no primeiro ano. Porém, esse ano ele tava muito maior. Então, a gente tá vendo que a própria categoria Open, ela tá tendo uma certa mudança de padrões, e isso acontece ao longo das décadas, e ao longo dos Mister Olímpicos, a gente tá tendo uma série de fases no qual o fisiculturismo, a categoria principal, ela vem se transformando ao longo dos anos. Então, as cinturas estão ficando mais largas, os abdômens estão ficando mais dilatados, e tá tendo muito volume, até tipo um resgate do tempo áureo do Ronnie Coleman, para quem sabe, né? Então, assim, aproveitando esse assunto, quem tá falando de corpo, físico, genética e até o próprio Mr. Olympia, eu queria puxar o tema central desse diário, que seria um pensamento que eu vi hoje. Eu tava voltando da academia e tava pensando sobre isso, que é a questão de você respeitar a sua genética. Eu já tenho praticamente 3 anos de musculação, e nesses 3 anos eu venho observando o quanto a gente acaba amadurecendo a nossa concepção e o nosso conhecimento sobre o nosso próprio corpo. Eu lembro que quando eu comecei, eu era gordinho, já falei isso várias vezes, ainda sou um pouco gordinho. Então, assim, eu tenho um perfil físico de ter pernas muito fortes, minhas pernas são muito fortes e até mais definidas do que minha parte superior. Eu tenho a cintura larga e os ombros mais largos ainda. Eu fiz natação quando eu era a criança e adolescente, então eu tenho os ombros muito largos, as costas largas, e realmente eu trabalhei muito dentro da musculação nesses 3 anos para valorizar o formato em V do corpo. Então, como eu já tinha cintura larga, o que é que foi que eu fiz? Eu trabalhei mais as minhas costas, o meu peitoral e meus ombros para que eu tivesse esse aspecto em V. Então, assim, às vezes as pessoas elas precisam conhecer o seu corpo e estudar o seu próprio corpo no sentido de saber quais são os seus pontos fortes e seus pontos fracos. Hoje, por exemplo, eu treinei perna, ou melhor, eu treinei a parte anterior de perna na quinta-feira. Foi um treino muito pesado, se vocês olharem no relato, foi um treino muito pesado. Eu agachei, fiz 5 séries com praticamente 70 quilos em 3 delas. Então, assim, eu fiquei muito detonado, muito fatigado desse treino. Eu também fiz leg com 250 quilos, então foi muito peso. E meu corpo demorou. Hoje eu já tô beleza, né? Então, de quinta pra cá eu já tô recuperado. Então, possivelmente na próxima quinta ou antes disso, eu ainda tô estudando, eu vou estar 100% para fazer meu treino. Só que aí o pessoal que treina comigo já tava treinando perna hoje. Por quê? Porque eles têm perna, as pernas deles, um é um ectomorfo clássico, o cara é bem, bem definido, na verdade, não é mais magro, ele é bem definido. E ele treina a perna 2 vezes na semana, perna completa. E ele ficou me perturbando: ah, por que você não treina? Por que você não treina? Só que minhas pernas já estão ok pro meu físico, então na verdade eu sinto a necessidade de trabalhar mais a minha parte superior. Então, por isso que eu não treinei perna hoje novamente. Eu treinei, na verdade, a parte até posterior de perna, porque eu faço ela casada com o peito. Mas por que eu fiz isso? Porque eu já sei reconhecer que minhas pernas já são um ponto que hoje já tem uma certa simetria. Então, eu tenho que trabalhar outras partes do meu corpo. Exemplo, antebraço, exemplo, panturrilha, exemplo, o meu core, os meus ombros, o meu peitoral. Então, você conhecer o teu perfil genético e trabalhar essa questão dos pontos fortes e pontos fracos é o que o pessoal chama de treinar de forma inteligente. É você saber, se apropriar dessas deficiências e das suas qualidades e utilizar isso a seu favor. Então, por exemplo, ah, eu tenho uma genética ruim para panturrilha. Então, o que é que você tem que fazer? Você vai deixar de treinar a panturrilha? Não, você tem que treinar a panturrilha mais de uma vez na semana, sabe? Respeitando, claro, as ideias, as individualidades biológicas, a recuperação, tudo isso. Mas, assim, você tem que saber sempre o que você precisa melhorar. E para você saber o que você precisa melhorar, existem duas coisas fundamentais que são as últimas dicas que eu vou dar nesse áudio. Primeira coisa, espelho. Olhe-se e olhe-se com um olhar crítico. Veja o que não está bom, veja o que está bom e a partir disso trace metas e objetivos palpáveis. E a segunda dica é: peça a opinião de outras pessoas. Esteja sempre em exposição, não tenha medo de críticas e saiba trabalhar esses pontos. Bom, esse é o recado por hoje. O áudio ficou extenso, infelizmente, mas eu estou tentando correr o máximo que eu posso. Então, um abraço, valeu!